luz no fim do túnel. Reluzente a brilhar. Se tens coragem, vem comigo. A verdade lá está. Vejo a paz por um segundo.